Guia da Lei do Processo Administrativo de Manaus. A Lei Municipal nº 1997/2015 é o diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Manaus. Para o concurso da Guarda Municipal, a banca Consulplan costuma focar na literalidade, nos prazos e nos direitos e deveres dos administrados. Esta norma busca a proteção dos direitos dos cidadãos e o cumprimento eficiente dos fins da administração. 1. Âmbito de aplicação e definições fundamentais. A lei aplica-se à administração municipal direta e indireta. É fundamental notar que ela também se aplica aos órgãos do Poder Legislativo Municipal, quando estes desempenham funções administrativas, bem como a concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Distinções importantes para a prova. Órgão, unidade de atuação sem personalidade jurídica, como a própria Guarda Municipal. Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, como uma autarquia municipal. Autoridade, o servidor ou agente público com poder de decisão. 2. Princípios e critérios da administração. O artigo 2º estabelece um rol extenso de princípios, como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e eficiência. No entanto, a Consulplan foca nos critérios de observância obrigatória nos processos. Objetividade, vedada a promoção pessoal de agentes. Formalismo moderado, adoção de formas simples que garantam segurança e respeito aos direitos. Gratuidade, proibição de cobrança de despesas processuais, salvo se houver previsão legal específica. Impulsão de ofício. A administração deve dar andamento ao processo, sem depender apenas do interessado. Vedação à retroatividade. Proibida a aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa. 3. Direitos e deveres do administrado. A lei garante ao administrado o direito de ser tratado com respeito, ter vista dos autos, obter cópias, conhecer decisões e fazer-se assistir por advogado, o que é facultativo, salvo obrigação legal. Deveres do administrado. Expor os fatos conforme a verdade. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Não agir de modo temerário. Prestar as informações solicitadas e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Atenção! É proibido o uso de expressões injuriosas. Se ocorrer em defesa oral, a autoridade advertirá o sujeito. Se persistir, a palavra poderá ser cassada. 4. Competência e impedimentos. A competência é, em regra, irrenunciável. Contudo, permite-se a delegação de atribuições por motivos técnicos, sociais ou jurídicos, desde que não haja impedimento legal. Não podem ser objeto de delegação: edição de atos normativos, decisão de recursos administrativos, matérias de competência exclusiva, competências essenciais que justifiquem a existência do órgão. Impedimentos do agente público. Ocorre quando o agente tem interesse pessoal na matéria, participou como perito, testemunha ou representante, ou esteja litigando com o interessado ou parente. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para fins disciplinares. Comunicação dos atos e instrução. As intimações devem observar uma antecedência mínima de 5 dias para o comparecimento. Elas podem ocorrer por ciência direta, carta com AR ou publicação oficial. Fase de instrução. Provas ilícitas, inadmissíveis no processo administrativo. Ônus da prova. Cabe ao interessado provar o que alegou, mas se o documento estiver com a administração, o órgão deve providenciar a cópia de ofício. Recusa de provas. Só permitida se forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou prolatórias, mediante decisão fundamentada. Dever de decidir e motivação. Concluída a instrução, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, prorrogáveis por justo motivo. Todos os atos que afetem direitos devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. A motivação pode consistir na concordância com pareceres anteriores, motivação aliunde. 7. Invalidação de atos, anulação e revocação. A anulação ocorre por vício de legalidade. A administração deve anular tais atos. Revocação ocorre por conveniência ou oportunidade, mérito, respeitados os direitos adquiridos. Prazo decadencial. A administração tem 5 anos para anular atos favoráveis aos destinatários, salvo se houver má-fé. Convalidação. Atos com defeitos sanáveis, que não lesem o interesse público, podem ser aproveitados. 8. Recursos administrativos. Cabe recurso por razões de legalidade e de mérito. Prazo para interpor. 10 dias úteis contados da intimação. Instâncias. No máximo 2 instâncias administrativas. Efeito. Em regra, não tem efeito suspensivo. Reformatio in pejus. A decisão pode ser reformada para piorar a situação do recorrente, desde que este seja cientificado para se manifestar antes. 9. Prazos, regras de ouro. Conforme a Lei nº 3.237/2023, os prazos em dias contam em dias úteis. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Suspensão de prazos. Ocorre de 20 de dezembro a 20 de janeiro, recesso administrativo. Prazo geral. Na ausência de previsão específica, o prazo é de 5 dias, dilatável até o dobro, 10 dias, mediante justificativa. Dica do professor. Estudem o sistema de prazos e as vedações à delegação, pois são os pontos prediletos da Consulplan para induzir o candidato ao erro.